caminhão autorizado uma centena, a primeira aerovia é a Golf 677, após segue conforme o plano de voo. Decola da 28, curva à esquerda, saída Coral. Transponder é o 5531, no controle opera em 1980, cotejo. Roda barra. Tá 900 pés de teto, 3000 de visibilidade, chuva leve. Se chame normalmente nessa frequência, que ele é H1013, é 4 a bordo, é isso? Na sua posição de 12 horas em 12 milhas de deslocamento contrário. Temperatura agora é de 25 graus, ok? Que é H1013. 3834. 4040. Mantenha, tem tráfego sentido contrário. Afirmativa, tem notificado. Controle 1806, vai manter a proa por mais 20 milhas após voar Merlin ou Aron. Ok, 1806. A dupla 6721, decolou 05, chame o controle 1198. Controle 198, Leviat 6721, boa tarde. Boa. Eita Frot, 3834. Boa, 1310, o Eco Papa-Serra. Eco Papa-Serra, autorizado pouso na 28, o vento é de 210 graus com 12 nós. Eite, Papa-Serra. 6721, contato radar, sobe restrito ao 040. Restrito 040, Webjet 6721. Um 806, Centro Recife, 12685, alterna 12545, gol 1806. 2685, 2545, boa. Boa. Siga. 24 na sua escuta. Ok, informa que após a decolagem o senhor está restrito a manter o nível 40 até 20 milhas após a decolagem. 40 por 20 milhas. Ok, após a decolagem, mantenho nível 40 por 20 milhas, gol 924. Correto. A restrição é devido à aeronave que está ingressando pelo setor noroeste do campo, noroeste e norte, mantendo o nível 50. Change, 924. Transponder é o 5541, no controle opera em 1 no 19.80, cotejo. Gente, nível 380 aprovado para São Paulo Congonhas, via Peruí 58, pós decolagem 28, primeira curva à esquerda, perfil da Cole, é vala após voa sagrada. 5541, transponder 198, controle. Correto, o gol no 333, chame quando pronto para o puxo acionamento, qual é o portão? Tá no 9. Ok, 09. Chama. É o 3192, na escuta para cópia. Na sua escuta para siga. 3192, autorizado para Maceió, nível 330, pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da 28, curva à direita, saída Aron, transição Melim. O transponder é o 5554 e o controle opera em 119.80, cotejo. Autorizado Maceió na 330, via pelo ISC 58, decola da 28, curva direita, saída é Aron Melim, 5554 no transponder, 18 e 198, controle, o 3192 da tarde. Correto, tá 3192, chama pronto para o push, acionamento no portão 2. Chama ali para o push, 3192 da tarde. É, o Papa Serra tá livrando, ingressando na Alfa, é isso, confirma? Afirmativo. Ah, ok, avistado. Então tá livre para prosseguir na Alfa. Chama antes da Juliette. Para antes da Juliette, é o Papa Serra. Salvador, 126, tá livre o táxi no pátio militar, chame na interseção hotel. Tá, sua disputa. Tem identificação do seu aeronave agora. O senhor tem condição de executar o procedimento ILS? Eu não vou ter. Afirmativo. Sente, mantenha 2.000 pés sob vetor radar, só vai voar com proa 100. O senhor fica limitado nessa proa por 10 minutos. Se perder contato, o senhor vai executar o procedimento ILS para a pista 28. Sim, 10 minutos na 100. Motor de Salvador, boa tarde, está 3193. Ciente, 3193, ciente, identifique dessa via IPIT, ajuste no 013. IPIT 1013, 3193. Motor de Salvador, é o gol 1924. O 924, sobe restrito ao 040, contato radar vigilância. Restrito ao 040, o 924. TAM 3834, Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 2545. Está livre cruzamento imediato, ok? Após Delta, Alfa e Golf, até o ponto de espera da 28. Quando pronto, a torre 183, QNH 1013. Então, bom voo, uma boa tarde. O 924, tráfego sua posição de 11 horas, 5 milhas de deslocamento eco. É um Xingu, um eco 121, a 1.000 pés acima. Sim, o 924, tá avisado onde quer. Frequência 12685, alterna 2545. 2685, 2545, objeto 6721. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Gol no 600, autorizado decolar da 28, vento de 210 graus com 11 nós. Iniciando a rolagem, gol no 600. Gol 1394, alinha e mantém na pista 28. Ali mantém pista 28, gol 394. Para 350, gol 924. Mike Bravo Uniforme, desce para 2.000 pés, ajuste no 013. 2.000 pés no 013, Bravo Uniforme. Sua velocidade? 250. Reduza para 210, o número 2 na aproximação. 210. O 600 decolou aos 12, chame agora o controle, 119.8. 198, 600. Controle, gol no 600. 600, contato radar, sobe para o 390. 390, Eco Papa Serra está livre, ingresso na 17, reporte livrando lá no pátio 4. Livre ingresso, reportará livrando no pátio 4, Eco Papa Serra. Está 394, após a decolagem da 28, deverá manter a proa até 3.000 pés. Ciente, após a decolagem da 28, mantenha a proa até 3.000 pés, mantenha a proa 394. Correto. Autorizado decolar, pista 28, vento de 200 graus com 13 nós no 394. Livre decolagem, pista 28, 394. 3566, está pronto para ingressar na 28? Afirmativo. Ingresse agilizando, chame pronto, 3566. Para. 1924, chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. 2685, 2545, 1924, boa tarde. Boa tarde, Mike Bravo Uniforme para o localizador, direita na proa 170. Direita 170, Bravo Uniforme. Ponte espera. 3661, ciente, mantenha, aguarde para ingresso. Adão. Ciente, mantenha a posição 3566. Salvador, boa tarde, gol 94-8. 19.8. TAM 3566, após a decolagem da 28, deverá manter a proa até atingir 3 mil pés. Sente, TAM 3566. Correto, mantenha a posição de aguarde para decolar. Afirmativo, livre de decolagem, TAM 3566. 3566, mantenha a posição. Afirmativo. Aracaju 35 no 60, tá livre táxi contornando a ilha agora à sua direita após Alfa Golf ao ponto de espera da 28, quando pronto a torre em 18-3 para a decolagem. QNH 1012, tem um voo, uma boa tarde, o TAM 31 no 92. Contornar aqui a ilha via Alfa Golf, vai chamar 18-3. Boa semana aí para todos. 66 agora autorizado decolar, o vento é de 200 graus com 10 nós. Temos decolagem, TAM 3566. Em 12 milhas no Xingu. Reduzindo, TAM 3193. O táxi e o gol 1333, 143 a bordo, 4 horas e 17, alterna Galeão. Ok, 417, Galeão, 143, a bordo. A livre táxi via Juliette, Alfa e Golf, ao ponto de espera da 10. Ajustado 1 no 0, 1 no 2, quando pronto a torre 183. Tem um voo e uma boa tarde. Então, corrigiu o gol no 333. Gente, o 333 só segue via Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera 1 no 183, 1 no 333. meia, mantenha a proa até 3.000, chame o controle, 119.8, bom voo. Mantenha a proa até 3.000, 19.8, obrigado, bom dia, boa tarde. Boa tarde, sua decolagem foi o 17. Boa tarde, TAM 3566. 3566, contato radar, sobe para nível 190. 190, TAM 3566. Como detector? Alta, solta tudo, senhor. Sente. Fazer ele essa, o 3193? Autorizado, 3193. TAM 3661, informa que temos mais duas aeronaves para pousar na 28. Após os dois tráfegos, será autorizado seu ingresso. Ok, aguardamos. Informe, está visual com a 28? Está toda a força. Autorizado pouso, pista 28, 200 graus com 1 no 4 nós. Mike Bravo Uniforme, pista molhada. Bravo Uniforme. Para 170? Autorizado. Obrigado. TAM 3566, reassumindo a subida, cruzando agora o 035. Direto Aron 3566. Aron, TAM 3566. Sete, aguarde para decolagem, Guardião 06. O altímetro é 1012, o vento 210 graus com 10 nós. Aguarde para decolar. Então 06 está pronto para o táxi. Reporte pronto para taxiar, Guardião 06.

se possível, pode ir para Evão? Voo Evão 394, só vai subir restrito a nível 360. Restrito 360, está voando na proa de Evão. Tan 3566, desvio à esquerda, proa norte por aproximadamente 10 milhas. Informe reaproando Aron 3566. Informará. O 1394, Salvador? Na escuta, 394. Instrução do centro Recife, após Eval, o seu voar Gonza, após voar Crate. Eval, Gonza, Gonza, Crate. Chame agora o centro, 1288, gol 1394. Alterna, 1264. 288, 1264, vamos para a semana. Controle, o caçador 08, 10, 12, 100. Sente um caçador 08, ainda mantém a proa, seu novo limite, mais 12 minutos. Se perder contato, sua curva direita para final da 28. Controle, 06. E o Mike Bravo uniforme, seu solo é os 2-0, libere a esquerda, chame o solo, 121, decimal 9. 29. 08, faça a curva direita, voe com proa 130, 130 para o localizador. Proa 130, vai o caçador, 08. 10 graus com 12 mais. Guardando. Guardião 06, fora do solo. Guardião 06, ao interceptar o litoral de Salvador, chame o controle, 119.8, Guardião 06. 06. Natal Parte 3. Natal Parte 3, o Parte 3 será no Pátio 5. Pátio 5, é isso? Positivo. Ok, então Juliette, corrijo, Alfa Juliette cruzando o Pátio 1, no ingresso na Lima, Mike, chame na Quebec para o cruzamento da 17. Controle de Salvador, Guardião 06. Prossiga. Guardião 06, decolou de Salvador para Andina, está ingressando no corredor Axé, 500 pés, com 02 a bordo. Mantenha as condições visuais, corredor Axé, Guardião 06. 06. Salvador, centro 3566, voando Aron. 3566 na proa de Aron, chame centro Recife. 12685, alterna 12545. 685-3545, obrigado, até a próxima. Salvador 08? Na sua escuta. O teto agora em Salvador, 1000 pés, com visibilidade de 5000 e chuva leve. Tente 08. Então 3193, seu solo foi aos 23, libere a esquerda e chame o solo 121 decimal 9. 219, obrigado. V venta de 200 graus com 10 nós. Autorizado decolagem, TAM 3661 na pista 28, iniciando. Rumba 26, autorizado alinhar e manter na 28 após a decolagem do TAM. Reporte pista livre. Velocidade 250 nós, senhora, 1648. Reduza para 220. Poderia repetir sua entrecortada? Reduzir para 220. 220, reduzindo, 1648. Não, não, sua. TAM 3661, decolou de Salvador aos 25, controle 119.8. 98, obrigado, bom dia. Bom dia, Rumba 26, autorizado a decolagem da pista 28. O vento é de 210 graus com 10 nós. 61, sobe e mantém nível 220. Autorizado direto 220, TAM 3661. Controle Guardião 06, visual Condina. Frequência livre, Guardião 06. Perante da Força Aérea, autorizado alinhar e manter na pista 28. Autorizado alinhar e manter o 3192 até. Ciente no 333, mantenha. Vai bater. Ciente no fone, boa tarde. Possibilidade de voar coral, TAM 3661? Mantenha agora Eval após Eval e Léus, 3661. Olha Eval após Eval e Léus, obrigado. Oscar, Oscar Juliette, chama a controle Léus, frequência 1201, frequência, serviço radar encerrado. Oscar, Oscar Juliette. Rumba 26, prossiga. Boa, no 6676. Rumba 26, sobe para o nível 100. Contato radar, vigilância. Caçador 08, curva direita na proa 160 para o lote. Curva direita na proa 160, caçador 08. Na 392. Lua 648 desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 2. 3.000 no 0 no 2, o no 648. 192. Gol no 333, a linha mantém na 28 após o TAM. Ali, mantenho no 333. Controle o caçador 08. Prossiga. Confirmando o procedimento para pista 28. 28, confere. Boa. Controle Salvador 3192, Datan decolou na sua escuta. 3192, contato radar, sobe para o 330. 330, 3192. Controle Salvador, muito boa tarde, eu tenho 3154, informação uísque. Aguarde, caçador 08, curva direita, pura 230, intercepta sinal da pista 28. Caçador 08, curva direita na 230, intercepta 28, caçador 08. 3154 da TAM, identifique, autorizado a descer via CARI, ajuste no 0 no 2. Autorizado a descida via CARI no 0 no 2, identificou 3154. TAM 3661, chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 264. 288, 264, obrigado. É. Boa tarde, gol no 333. Boa. Controle Salvador, boa tarde, gol no 333. Boa tarde, gol no 333, sobe para o 380, contato radar, vigilância. Sobe 380, radar Gol no 333. 648 da Gol, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado a final da pista 28, velocidade e critério. Para 2000 no 0 no 2, autorizado procedimento no 648. Caçador 08, receptor? Negativo, fui alerta. Complete a aproximação, torre 18 decimal 3, caçador 08. Gato 08. Eu, caçador 08. Salvador 19, 8, 1, 0. Quanto é o 333? Prossiga. Caçador 285 por 20 mil, as informações? Autorizado. Obrigado. 3360, posição Rio, Salvador, posição Rio, Salvador, posição Rio, Salvador, posição Rio, Salvador, posição Rio, Salvador, posição Rio, Salvador, posição Rio, Salvador, posição Rio, Salvador, obrigado. Chame Centro Recife, 12685, alterno 2545 para voar Melim. 2685, 2545, boa. Boa. Informação para o 3 acabou de revelar o 3